Maria, chegando numa batalha que parecia perdida. É madrugada e a morte dividiu aquela multidão. De um lado ouço choro e clamor, de outro festejam a dor, as marcas do mestre. De repente o inferno ouve passos, vê a luz que toma a escuridão. E calados vem prostrado de joelhos sem ter reação. Pra quem duvidou, o mestre chegou, ele ressuscitou. O mestre chegou, está em nosso meio pra mudar a história. Pra quem foi humilhado, trouxe a vitória. O mestre chegou, o mestre chegou, ressuscitou da morte com toda a sua glória. Não deixe pra depois, chegou a sua hora de ser vencedor, em nome do Senhor. De repente o inferno ouve passos, deu a luz que toma a escuridão. Calados vem prostrados de joelho, sem ter reação. Pra quem duvidou, o mestre chegou, ele ressuscitou. O mestre chegou, está em nosso meio pra mudar a história. Pra quem foi humilhado, trouxe a vitória. O mestre chegou, ressuscitou da morte com toda a sua glória. Não deixe pra depois, chegou a sua.